poente multicor. Já não vejo pirilampos alumiando o corredor. Sinto falta da bonança do meu sorriso criança, resquícios de brisa mansa nas laranjeiras em flor. Nessa lembrança vem saudade da distância. A minha infância se bandeou para o lado oposto. Vai derramando a pipa d'água de meus olhos, deixando trilhas pelas rugas do meu rosto. Cadê a tropa de mentira que jamais teve refugo? O meu lacinho de imbira, folhadeiras de sabugo. A tropilha mala cara se perdeu numa coivara, e meu potro de taquara me fugiu com laço e tudo. Nessa lembrança vem saudade da distância. A minha infância se bandeou para o lado oposto. Vai derramando a pipa d'água de meus olhos, deixando trilhas pelas rugas do meu rosto. Perdi o caniço franzino nas águas turvas do açude. Rolou meu sonho menino que nem bolita de gude. Sumiu a estampa fagueira, com a pandorga caborteira, numa tarde domingueira, campeando minha juventude. Nessa lembrança vem saudade da distância. A minha infância se bandeou para o lado oposto. Vai derramando a pipa d'água de meus olhos, deixando trilhas pelas rugas do meu rosto. Com seu boloque certeiro, baixou-lhe-se de piar. O mundo mau lá traiçoeiro me abateu como um sabiá. Nos alambrados da vida campeio a infância perdida, que as arapucas bandidas deixaram ao Deus dará. Nessa lembrança vem saudade da distância. A minha infância se bandeou para o lado oposto. Vai derramando a pipa d'água de meus olhos, deixando trilhas pelas rugas do meu rosto. Vai derramando a pipa d'água de meus olhos, deixando trilhas pelas rugas do meu rosto. Vai derramando a pipa d'água de meus olhos, deixando trilhas pelas rugas do meu rosto.